El puente de las brujas. Música en vivo en El Chorote. Para inaugurar la sección del Chorote, nos acompañó esta semana en el estudio del Puente de las Brujas, Yerid Pineda, quien nos compartió una canción del género bossa nova y también nos habló sobre el gusto por esa música. Yo soy de Leticia, Amazonas, y allá estamos en frontera con Brasil. Todo el tiempo he estado yo en contacto con los abuelos que tocan el clásico bossa nova y se saben todos los temas tradicionales del bossa nova. Entonces, nada, me quedó es para mí un placer tocar esa música, más aquí, tan lejos de mí, de mi tierra. Vamos a compartir Flor de Lis, del señor de Yaván. El Chorote. Vale mi Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar no coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morta na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. El Puente de las Brujas.